Jean King, Coca Music. Sua mina ouve o nosso rap também, hein? Oi, amor, sei que não dá pra atender. Eu só liguei pra dizer que amo você. Ok, vai lá, eu não quero atrapalhar. Quando tiver um tempo, não esquece de me ligar. Seu beijo é bom demais, bebê. Seu cheiro é bom demais, bebê. Adormeci ouvindo nosso som. Eu sonhei, lembrei o quanto é bom. Eu tô apaixonado, que digo pros meus amigos. Eu beijei você e agora eu tô no perigo. Eu tô no perigo, eu tô no perigo. Queimando o do bom, seu batom na taça. Lembrei do seu olhar dizendo, baby, não faça. Faça, depois do beijo dado, olha só o resultado. Do vestido colado e o olhar penetrante. Seu beijo marcante, cheiro excitante. Tá radiante, tão cativante. Tem a impressão que isso vai adiante. Ouviu falar de mim, agora viu que eu sou real. Vou além da quebrada, meu rap é mundial. Sente instrumental do DJ Mal, foca music no ar. É sensacional, cê gosta, não se incomoda. Esquece fofoca, Jean King é foda. Dizem que quero fama, dizem que tenho grana. Na verdade eu tô na lama, fumando marihuana. Bolando uma estratégia já pra levar você pra cama. Seu beijo é bom demais, baby. Seu cheiro é bom demais, baby. Adormeci ouvindo nosso som. Meu Deus, o quanto é bom. 4:20 da manhã e eu acordo perdido. Cadê o meu kit? Onde tá os meus amigos? Toca meu telefone, já perdi 20 chamadas. Respondo o que preciso sem conversa fiada. Eu ligo pra você, me arrepio no alô. Cê diz tá com saudade, eu respondo também tô. Meu convite é feito, tentar não demorar. Acho que vai gostar, fundinho de queijo pra saborear. Com vinho chileno pra acompanhar. Arquele no som, o clima vai esquentar. Conheço o que é bom, bebê, pode apostar. Tô com marroquino pra gente queimar. Olha lá, enquanto cê não chega já vou começar. O processo é lento, eu quero chapar, o processo é lento e eu vou chapar. Seu beijo é bom demais, bebê. Seu cheiro é bom demais, bebê. Adormeci ouvindo nosso som. Eu sonhei, lembrei o quanto é bom. Eu tô apaixonado, que digo pros meus amigos. Eu beijei você e agora eu tô no perigo. Eu tô no perigo. Aê, isso é Coca Music 2013, irmão. Essa é dedicada pra todas elas e pra todos os manos que se sentem bem perto delas. Não é todos os caras que se sentem assim, entende? Eu sou um cara que sou assim, que me sinto bem. Então,